A minha esposa, Daniela, completou ontem 40 anos. E 40 anos é um número muito especial. E, na verdade, muito mais do que um número especial, 40 anos na vida da Daniela é algo muito especial. E eu posso testemunhar, primeiro, que eu sou o maior presenteado nesse dia. Porque a minha esposa, tem 40 anos que cresce abençoada, próspera, feliz, boa mãe, um exemplo de mãe, de amiga, de conselheira, de companheira. Eu, na verdade, é que sou o grande beneficiado de tudo isso, irmão. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas decidiu me abençoar desse jeito. E nesses 40 anos, dos quais 22 anos nós já caminhamos juntos, eu tenho visto Deus fazer a Daniela crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em maturidade. E eu quero proclamar isso para que todas vocês, mulheres, que já são mães e que ainda serão mães, recebam dessa porção e também deem ao marido de vocês essa oportunidade ou talvez responsabilidade de testemunhar. Deus me deu uma esposa sábia, abençoada, próspera, frutífera, em nome de Jesus. O número 40 é um número muito especial, principalmente para Deus. Quando nós estudamos os números, na palavra do Senhor, nós vemos primeiro que 4 é um número de totalidade. 4 cantos da terra, os 4 evangelhos, os 4 seres vivos, os 4 elementos do universo, terra, fogo, água e mar. A cidade celestial que é quadrangular, 4 representa um número de plenitude. E 40 na Bíblia representa um tempo indicado, necessário para a preparação de algo novo que vai chegar. Um tempo que traz uma nova estação. Um tempo que representa uma caminhada de preparo para algo novo. Nós vemos que as chuvas do deserto, ou melhor, as chuvas do dilúvio, duraram 40 dias. O maná no deserto durou 40 anos. Moisés no Monte Sinai ficou lá 40 dias. Os anos de Moisés no Egito, 40 anos. Os anos de Moisés no deserto, 40 anos. Os anos de Moisés à frente do povo, 40 anos. Os espias na Terra Prometida, 40 dias espiando. O povo no deserto, 40 anos. O número de açoites que era permitido segundo a lei hebraica, 40 açoites. O que Deus permitiu sobre Israel de descanso das guerras, 40 anos. Deus permitiu também que os inimigos filisteus se irandassem contra Israel durante 40 anos. Eli julgou Israel por 40 anos. Golias oprimiu Israel durante 40 dias. Todos os dias ele chegava lá: tem homem aí não? 40 dias. Saul reinou sobre Israel 40 anos. Davi reinou sobre Israel 40 anos. Salomão reinou sobre Israel 40 anos. O Santíssimo Lugar do Templo era uma casa que tinha 40 côvados. As pias da purificação do templo comportavam 40 batos de água. Elias teve energia para caminhar no deserto por 40 dias. Ezequiel desfez a impureza da casa do Senhor por 40 dias. Deus deu a Nínive 40 dias de arrependimento. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado durante 40 dias. Jesus permaneceu na terra por 40 dias depois da ressurreição. 40 semanas é o período médio de uma gravidez. Há um ditado árabe que diz assim: para compreender uma pessoa, viva com ela 40 dias. Na maioria das culturas, 40 anos é considerado a idade média. Tempo de equilíbrio. O tempo de experiências que trazem amadurecimento. Em toda a palavra nós vemos que Deus permitiu um período de 40 para gerar algo novo. Portanto, irmã, se você está com medo de dizer que tem 40, proclame 40. Se você tem receio de chegar aos 40, vá tranquila. Cuide-se que você vai chegar aos 40 vitoriosa. Amém, meus irmãos? Irmãos, Deus quer gerar em nós algum conhecimento das verdades bíblicas que nos levam a uma dimensão de vitória. Mas o inimigo trabalha o tempo inteiro para nos encher de tanta informação e, na maioria das vezes, informações infundadas. Eu estava lendo esses dias o escrito, a crônica de alguém que diz assim: a vida inteira eu acreditei nas dietas. Os médicos disseram: você não pode comer isso porque isso faz mal. E eu me privei durante esses anos todos disso. E agora os médicos disseram: pode. E ele diz assim: quem vai me indenizar pelos anos que eu não comi aquilo? Quem vai me recompensar por tudo que eu vivi? A verdade, irmão, é que as pessoas, a cada dia, por tanto conhecimento, ou por ausência de conhecimento, ou pela ignorância, mesmo na abundância de informação, as pessoas estão perdidas por aí. Um fala uma coisa, ele segue. O outro fala outra coisa, ele segue. O outro fala outra coisa, ele segue. Mas fulano fala assim, mas ciclano fala isso. Mas o que é que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz isso. E Satanás é tão violento, Satanás é um sujeito tão terrível, que ele consegue fazer com que alguns digam assim: a Bíblia diz, mas não é bem assim. A Bíblia diz, mas eu interpreto de outro jeito. A Bíblia está sendo colocada em xeque, a Bíblia está sendo questionada até pelos crentes dentro da igreja e muitos que têm até uma capa assim de muito espirituais. Não é assim, né? Não dá para você, hoje, na minha maturidade, na posição que eu alcancei, não dá para você simplesmente crer assim. Mas, irmão, tenha certeza, eu e você precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca de todas as coisas. E a Bíblia diz acerca dos 40 anos, que é um período maravilhoso. Eu queria saber quantos estarão comigo daqui a 40 anos caminhando como igreja. Amém, irmão. Pode ser que Deus te mande para pregar o evangelho na África. Pode ser que Deus te envie para pregar o evangelho no Alasca. Mas nós estaremos juntos. Eu quero ver um período de 40 anos sendo completado. Irmão, quando nós olhamos para essas crianças aqui, pega as fotografias de 3 anos atrás. Pega as fotografias de 4, 5 anos atrás. Irmão, quando nós olhamos para essas crianças aqui, que não são crianças mais, que estão assim, tomando corpo e crescendo e conhecendo as coisas e administrando as coisas que a gente antes era quem cuidava. Meu irmão, nossos filhos estão crescendo. Quando completarmos um ciclo de 40 anos vivendo juntos, nós seremos vitoriosos de uma geração e veremos a graça do Senhor se multiplicando. Já vemos aí uma outra leva de irmãs grávidas. A Alessandra está grávida, a André... profetizei aqui, meu Deus. A Kelly está grávida e tem mais aí para vir. Nós vamos vendo com o passar dos anos que as gerações vem uma outra leva de filhos, vem uma outra família que vai se estabelecendo, a Ledir e Joaquim. Daí a pouco é mais outra irmã que está aí e que Deus vai mandar um maridão. Desse jeito não manda não, irmão. Desse jeito não manda, amém. Eu não quero, eu não queria casar com uma mulher assim, não. Amém. Isso mesmo. Agora, irmão, eu e você temos que buscar de Deus sabedoria e conhecimento para a gente viver 40 anos juntos. Eu já vivo há 22 anos juntos com a Dani, junto com a Dani. E eu quero viver muitos anos, todos os anos que Deus me der de vida nessa terra, será com ela. É verdade, irmão. E eu e você precisamos criar e cultivar isso, semear e cuidar disso. Eu quero viver 40 anos com algumas pessoas. Eu quero viver 40 anos com alguns amigos. Eu quero viver 40 anos com algumas famílias. Eu quero viver 40 anos. Eu quero viver e construir e estabelecer e colocar raiz. Eu quero ter uma história com alguns. Diga com o irmão que está ao seu lado, eu quero viver 40 anos com você, irmão. Você pode dizer, não, eu quero viver a 100. Mas você pode dizer hoje, eu quero viver 40. Isso é simbólico, isso é profético. Eu quero viver 40 anos com você, irmão. Eu quero passar algumas estações e ver que elas se completaram. Eu abro mão da minha individualidade. Eu abro mão do meu individualismo. Eu abro mão da minha independência. Eu abro mão até mesmo do meu conforto. Eu abro mão das minhas coisas para andar junto. Para caminhar junto. Para viver junto. Eu lembro aqui, quem assistiu essa semana o programa da televisão, a Marta deu um testemunho lá, ela diz assim, eu vivia bem com a minha família, uma família abençoada, tudo em paz, mas eu achava que eu vivia só para a minha família. E quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que eu vivo para a minha família, mas eu vivo para todas as pessoas, para a comunidade à volta. Quando Deus colocou uma família na terra, Deus colocou a família no jardim do Éden. E quando você vai e conhece um pouquinho da cultura árabe, os irmãos que vão conosco lá em Israel esse ano, vão ver isso lá, verão isso lá. Quando nós começamos a conhecer, nós vemos que o árabe mesmo, ele cuida de uma casa pequenininha. E ele cuida de um jardim enorme. Ele não se preocupa em cercar um muro e colocar lá dentro do muro tudo que ele pode ter para ele ficar preso a um muro. Pelo contrário, ele tem, desde o tempo lá da antiguidade, Abraão, ele tem a terra como o jardim da sua casa. Minha casa é a terra. Ele tem a praça como a da casa dele. Ele tem as ruas como da casa dele. Nós não temos essa cultura. Nós temos cada dia mais muros altos. Nós nos fechamos. Isso é o meu. Eu quero trazer lá de fora tudo para dentro. E por isso que um apartamento custa R$1 milhão, R$2 milhões. Sendo que nós poderíamos viver tendo a terra inteira. Vai para o campo, vai para o rio, vai para a mata, vai para o ar verde, para o ar puro, para o campo verde, vai para esse lugar que você não vai precisar de R$1 milhão para comprar, você simplesmente vai e desfruta. Mas nós temos essa ideia de que nós temos que criar o nosso mundinho e viver ali. Mas a Bíblia nos mostra claramente que eu e você podemos viver em plena comunhão, cuidando dos outros, em comunhão com os outros. E quando nós entendemos que o reino de Deus é assim, nós começamos a caminhar e nós viveremos 40 anos e contaremos história. Nós já vivemos 6 aqui. Faltam só 34. É verdade, irmão. E nós só estamos nos preparando para a eternidade. Quem tem a visão da eternidade? 40, ó, é um sopro. Quem só tem a visão do seu mundinho? 40 é uma eternidade. Muda a mente, muda a forma de pensar. O texto que lemos, Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus criou um ser, o homem. Deus criou um ser que é a coroa da criação, o ser humano, o homem. E a Bíblia diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. E diz mais, Deus criou o homem, homem e mulher. São duas mensagens claras nesse versículo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem, homem, e criou o homem, mulher. No sentido de um ser humano, a imagem de Deus foi feito com duas identidades distintas. É por isso que Satanás vem e, através do homossexualismo, ele quer deturpar, ele quer corromper. Na verdade, ele quer destruir isso que expressa o máximo da manifestação do amor de Deus. O homem sendo criado, homem e mulher. A identidade de Deus no homem e a identidade de Deus na mulher. E eu queria dizer a você, irmão, que ser mulher é muito mais do que ser mulher. Ser mulher é ter uma identidade que Deus deu ao homem formado segundo a sua imagem e semelhança. Você, um ser humano, uma criatura de Deus, coroa da criação do Senhor, recebeu de Deus a identidade de mulher. Diga comigo, eu recebi só as mulheres, a identidade de mulher. Irmão, é importantíssimo você saber que você não nasceu mulher, você recebeu a identidade de mulher no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Você tem características que homem nenhum nessa terra tem. Você não tem noção, não existe coisa mais ridícula, mais absurda, mais feia do que um homem fingindo-se de mulher. Não tem jeito de alguém simular uma mulher. Uma mulher é uma mulher. É como diz eu acho que foi a primeira ministra lá, uma lady é assim. Se precisa falar que é lady, não é. Uma mulher é assim, uma mulher é uma mulher. Recebeu uma identidade de Deus. Nunca se deixe ser qualquer outra coisa. Nunca se deixe ser um objeto. Nunca se deixe ser uma tentadora dessa vida. Alguém que tenta a vida. Sempre tenha isso. Eu tenho uma identidade divina como mulher. E a palavra do Senhor é clara. A mulher, segundo a palavra do Senhor, é a palavra rava ou cava, que significa aquela que declara ou mostra a vida. Vem da expressão Havá, que significa doadora de vida. Então eu quero dizer a você, irmã, que Deus te deu como mulher, e hoje você que não é mãe, pega carona nessa ministração, porque não é só para mãe, mas Deus deu a você uma identidade maravilhosa de mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E criou esse homem, macho e fêmea. Homem e mulher. Uma identidade distinta. Eu poderia pregar para os homens. Seja homem, irmão. Para de ser uma coisa. Para de ser um troço. Com traseirão na poltrona assistindo TV. Para de ser como é que chama aquela planta que suga? Um parasita. Para de ser um parasita. Tudo para mim. Seja homem. É uma identidade que Deus te deu. Mas outro dia a gente prega sobre isso. A mulher recebeu uma identidade de mulher. Você pode dizer assim: eu vou embora daqui hoje muito mais valorizada, porque eu tenho convicção de que eu recebi uma identidade de Deus. Existe um estudo, existem alguns teólogos, existem algumas linhas de estudo que são tão difíceis da gente entrar por elas, que demonstram que o Espírito Santo é a essência feminina da divindade. E há facilidade de a gente entender isso, embora não dá para a gente se aprofundar teologicamente nisso, mas o Espírito Santo é quem gera. E assim Deus colocou na mulher uma essência divina de gerar. Faz parte da identidade. E eu queria compartilhar rapidamente com você três mulheres, três mães, para nós abençoarmos a minha esposa com 40 anos, as mulheres que estão aqui hoje à noite, ou que vão nos ouvir aí pela internet, pelos CDs, pelos DVDs, e abençoar as mães que estão aqui hoje. Primeira mulher, Joquebede. Diga, Joquebede. Talvez você não tenha ouvido, não é um nome tão famoso na Bíblia. Joquebede. Joquebede significa a glória de Jeová. A manifestação da glória de Jeová. Se estudamos o que é a glória de Jeová, Moisés nos ensina lá no capítulo 33 de Êxodo, que a glória de Deus é a sua bondade. O próprio Deus diz, Moisés, você quer ver a minha glória? Eis que faço passar diante de ti a minha bondade. Joquebede é a manifestação da glória, é a manifestação da bondade de Deus. Em Êxodo, no capítulo 6, nós vemos a história de Joquebede. A palavra do Senhor diz que, ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Joquebede foi mãe de Moisés e de Arão. Olha que mulher, lá no capítulo 2 de Êxodo, você lê em casa depois, nós descobrimos que garra teve aquela mulher. Todas as mulheres hebreias no Egito se encontraram diante do maior dilema da vida delas. Todo filho macho vai morrer. Faraó tinha medo que aquele povo no Egito crescesse mais do que os egípcios e os dominasse. Então Faraó disse, matem todas as crianças. Na verdade, tem por trás no mundo espiritual uma realidade de Satanás tentando encontrar qual é o homem que vai nascer desta família, desta tribo, desta geração, deste povo que vai me pisar a cabeça. Então Satanás tenta, através de Faraó, matar os homens daquele povo. Na verdade, Satanás está de uma forma desesperada tentando impedir que aquele decreto de Deus se cumprisse. Nós vamos ver a repetição disso lá na frente, quando Herodes manda matar de novo todos os meninos. E aquelas mães no Egito, mães hebreias desesperadas, e quando se ouvia um choro de noite no Egito, ou era um choro de uma criança que seria morta, ou era o choro de uma mãe que perdeu o filho. E o Senhor deu graça às parteiras egípcias. A palavra do Senhor nos diz que as parteiras começaram a não obedecer à ordem de Faraó. E começaram a dizer, mas Faraó, não tem jeito. As mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, elas já deram à luz, os meninos já estão lá felizes, saudáveis. E Joquebede falou assim, meu filho vai prevalecer. Chamou a sua filha, falou assim, põe esse nenenzinho no cesto e coloca lá no rio Nilo. Que mãe faria isso? Você que é mãe, você não tem dificuldade nenhuma em se lembrar do seu bebezinho, do seu nenenzinho. Vamos pegar ali a Sara. Como é que vai pôr a Sara num cesto e soltar no rio? Não tem mãe que faz isso aqui. Não tem mãe que deixa o menino ir ali no parque sozinho. Meu filho vai viajar. Ai, meu Deus, não dá para viajar sozinho. Ai, filho, você está bem? Onde você já está? Não, mãe, eu estou no portão ainda. Quanto mais soltar o menino no rio Nilo. E o rio vai descendo, a correnteza vai levando o cestinho. Ele falou assim, fica lá, escondida. E Miriam foi andando lá e ficou escondida lá, até que o cestinho se encostou lá, agarrou numa moitazinha de junco ali, e a filha de Faraó viu. E Joquebede já tinha tudo planejado com Deus. Deus, esse bebê vai descer o rio, vai se encostar naqueles juncos ali, a filha de Faraó vai ver, vai pedir para cuidar dele, e eu vou me oferecer para cuidar dele, e assim eu vou cuidar de Moisés. E foi o que aconteceu. A Miriam falou assim, eu conheço uma mulher que pode te ajudar a cuidar desse bebezinho que você acabou de encontrar, que é meu filho, é meu irmão. Aí, chegou lá, aí vem Joquebed e disse, um bebezinho. Ai, meu Deus, ai, deu certo, eu cuido para você. E assim Joquebed, cheia de garra, de fé, de ousadia, de intrepidez, sem medo de se aventurar numa coisa, numa história assim louca, ela cuida de Moisés, tirado das águas, é o que significa o nome Moisés. Que mulher, irmão, que mulher. Essa mulher viveu alguns 40 anos, essa mulher tem alguns 40 anos escritos na sua história, para essa mulher chegar nessa decisão, nessa garra, ela tinha muitas histórias de 40 anos na sua vida. E eu quero ministrar a você, mãe, que você será assim. Que você será assim para descansar dos seus filhos. Que se tem uma coisa que pastor sabe, é de como as mães são ansiosas com seus filhos. Pastor, é o seguinte, meu filho passa todo dia às 6 horas da tarde lá naquela praça, fica lá no cantinho, que de repente o senhor passa assim e você, e prega para ele, quem sabe ele vai se converter. Você está rindo? Eu já recebi essa proposta. Tal preocupação da mãe, ansiedade da mãe para ver o filho salvo. Pastor, fica naquele lugar ali, que de repente, não foi com esses detalhes assim, mas foi literalmente isso, irmão. Fica ali, quem sabe o senhor chega assim, eu estou te avisando que ele vai passar ali, que ele vai estar naquele lugar, e de repente, pastor, encontrei, por acaso, e quem sabe assim ele vai para a igreja. Eu estou declarando em nome de Jesus que você é uma mãe que vai descansar. Se tiver que pôr o menino no rio e deixar ele correr rio abaixo, você vai dizer, Senhor, em nome do Senhor, esse menino vai descer esse rio abaixo. E o Senhor vai encontrá-lo lá embaixo. E o Senhor vai salvá-lo. E o Senhor vai transformá-lo num Moisés nessa terra, em nome de Jesus. Segunda mulher que eu quero lembrar, os irmãos. Em 1 Samuel, nós vemos a história de uma mulher chamada Ana. Ana era a segunda esposa de Eucana. E Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E se hoje não é assim, naqueles dias era de uma forma que a gente não alcança. Uma mulher estéril, ela era uma maldição. Não ter filhos era o opróbrio de uma mulher, era a maior vergonha que uma mulher carregava. Hoje tem algumas bobas aí, falam assim, não, eu não tenho filho, quer saber de filho não. Ih, quer saber de filho não. Coitadas, Senhor, tenha misericórdia dessas mulheres que nunca entenderam o chamado, a identidade que receberam, o privilégio de serem canais de Deus. Mas Ana estava ali no meio daquela cultura, e muito mais do que preocupada com a cultura, Ana queria gerar filhos. E todos os anos, Eucana subia a Jerusalém, e aí subia Penina, subia os filhos, e a Bíblia diz que Eucana dava uma porção generosa para Eucana, porque ela tinha muitos filhos. E isso, filha, quando chegarmos em Jerusalém, você pode ir ao shopping, está aqui o cartão de crédito, está aqui o dinheiro. E Eucana subia feliz da vida, mas Ana recebia uma porção pequena, porque Ana não tinha filhos. E como se não bastasse, Penina ficava o tempo todo, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, eu tenho, você não tem. E era aquela coisa, e um dia Ana falou assim, eu vou tomar a única atitude que uma mulher sábia de Deus pode tomar. Foi para o templo, se ajoelhou, dobrou seus joelhos e falou assim, Deus do céu, eu vou gerar um filho, dá-me um filho, e no dia em que o Senhor me der esse filho, eu te devolvo, mas me faça ser mãe. Aquela mulher era cheia de garra, e Ana se ajoelhou lá e começou a chorar, e clamava ao Senhor, a ponto do sacerdote ali vir assim, ei mulher, está bêbada mulher, o que é isso? Não estou bêbada. Meu Senhor, não estou bêbada. Meu coração se derrama diante de Deus, porque eu declaro que em nome dele, eu vou ser mãe. E ela é abençoada, e um ano depois, A Bíblia diz com detalhes. A Bíblia diz assim: e Eucana conheceu sua mulher Ana. Significa, ele teve relações sexuais com ela. E ela se engravidou. E ao invés dela andar lá e ir a Penina, aqui, ó, ela simplesmente voltou para Jerusalém, levou Samuel e disse ao sacerdote: ele é do Senhor. Eu prometi a Deus que se Deus me desse a honra de ser mãe, eu ia entregar meu filho. E Deus levanta um profeta que muda a história da nação. Está na Bíblia o seu livro, sua história, seus ensinos, aquilo que Deus fez através de Samuel. Samuel é um profeta de Deus. Samuel é usado por Deus para ordenar a Davi. Davi é que dá origem à descendência de Jesus. Jesus, filho de Davi, ungido por Samuel, filho de Ana, que teve a alegria de ver seu filho crescendo lá no templo, longe dela. Uma vez por ano ela ia lá e levava uma nova vestimenta, uma nova túnica para o filho. Samuel, você está crescendo. Sim, mãe, hoje de noite eu ouvi a voz de Deus. É mesmo, meu filho, Deus falou comigo: Samuel, Samuel. Uma mãe que entendeu que ela não está vivendo nessa terra para ela ficar cercada como uma aranha com tudo que ela tem, com tudo que ela... Ai, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Uma mãe que entendeu, falou assim: o que eu tenho é para o reino, é para o Senhor. Vai, meu filho, seja bênção. Vai, meu filho, prospere. Vai, minha filha, prospere. E que o tempo inteiro libera uma palavra de bênção, libera uma palavra profética. O tempo inteiro é ousada. É um tempo inteiro, ela é desprovida de qualquer interesse pessoal. E ela investe no reino de Deus. Deus te faz uma mãe assim. Não importa se seus filhos já são marmanjos que nem te ouvem mais. Você pode ir para o altar do Senhor e dobrar os seus joelhos. Pode ser que alguém te ache uma bêbada. Mas você vai dizer: Deus, o Senhor vai fazer isso na vida dos meus filhos. O Senhor vai fazer isso na vida dos meus filhos. Senhor, eu estou selando meus filhos. Eu estou cercando meus filhos. Senhor, eu estou proclamando sobre meus filhos. Aonde ele estiver agora, ele virá para a tua presença. Senhor, aonde meu filho estiver agora, o Senhor o visitará. Uma mãe que, como Ana, vai para o altar do Senhor e é respondida. Ana, a interpretação, a tradução do nome Ana não é muito bem definida, mas os teólogos dizem: é agraciada, respondida, favorecida. E eu declaro isso sobre a sua vida, irmão. Você é uma mãe como Ana. Uma mãe como Ana, que vai para o altar do Senhor, que dobra os seus joelhos. Não tem, irmão, oração que Deus não responda. Mas oração de mãe tem alguma coisa especial. Deus põe na fila, lá na frente. Deus tem alguma coisa especial. Então, irmã, creia nisso, seja uma mãe de oração. Por último, leia comigo em Mateus capítulo 1. Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Só para você ter uma ideia, você compreender o contexto. Uma mulher adúltera, naqueles dias, não tinha outro fim senão ser apedrejada. Todo adultério se encerrava rapidamente com um apedrejamento. E toda mulher que não tem um marido e aparece grávida, até hoje, é porque teve relação sexual com alguém. E Maria, uma jovem moça, de uma família querida, linda menina, desposada de José, isso é, prometida, noiva de José, aparece grávida. Hoje, a sociedade pensa, imagina naqueles dias. Então Maria seria apedrejada. José disse: eu vou sumir, Porque as pessoas saberão que eu sou o culpado e que não tenho caráter e ainda fui embora. E pouparão Maria. Esse é o raciocínio de José. E José então intenta ir embora. Tentou deixá-lo. Verso 20, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é o Espírito Santo, é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. O versículo é muito claro, irmão. José não teve relações sexuais com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Agora, lá em Lucas, no capítulo 1, verso 24, abra lá em Lucas 1. Lucas, como médico, narra com alguns outros detalhes. E o verso 24 diz assim: depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. O contexto é de João Batista. O sacerdote e Isabel estavam agora desfrutando de uma gravidez, já na velhice de Isabel, de um milagre do Senhor. E Isabel concebeu, ficou livre do opróbrio diante dos homens. E o versículo 26: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Irmão, naqueles dias, dificilmente um homem entraria num cômodo com uma mulher sozinha. Não teria circunstância assim para um homem entrar na casa de uma família e estar lá uma moça, jovem, virgem, desposada, e esse homem entrar numa sala, num cômodo qualquer, e dizer assim: olha, salve, agraciada, o Senhor é contigo. O que, que é isso? Quem é você? Mas era muito mais do que um homem. Se com um homem aquela mocinha já ficaria assustada, imagina vendo um anjo que provavelmente ela nunca tinha visto na vida. Um anjo entrou, e a Bíblia diz claro quem foi esse anjo. O anjo que entrou foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, ao verso 26. Versículo 29, ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito, claro, e pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Meu Deus, o que é isso? Quem que é esse? É um homem, um anjo? Meu Deus do céu! O verso 30 diz: disse-lhe o anjo: não temas, Maria, e ele sabe meu nome, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que eu não conheço o varão? Imagina hoje, irmão, uma adolescente, filha dos nossos irmãos aqui, talvez lá seus 16 anos, 17 anos, não sei qual que é a idade, mas era muito jovenzinha, aparece grávida e diz assim: ó, pai, um anjo entrou aqui e falou que eu estava grávida. Minha filha, conta essa história direito. Imagina se você aqui como comunidade, irmão, lá no bairro, a vizinhança, que foi a filha do Zé Joaquim, está grávida. O quê? Falou que o quê? Anjo? Você está brincando. Ela teve coragem de dizer que um anjo apareceu e disse que ela está grávida do Espírito Santo e que ela vai ganhar o Filho de Deus. Nós lemos isso aqui, irmão, e com a nossa mente religiosa, gente, mas de fato, eu e você teríamos todas as dificuldades de acreditar nisso daqui se estivesse acontecendo hoje. Como aquele povo teve dificuldade de acreditar naqueles dias. Agora, quem é essa mulher? Ela era novinha, virgem, não tinha nem se casado, mas pode ter certeza, ela já tinha alguns 40 anos. Certamente ela guardava no coração a Torá, a palavra do Senhor. Certamente o Espírito Santo tinha no coração dela toda a liberdade de trazer um anjo e ministrar uma palavra, de falar ao seu coração e ela dar ouvidos, de mexer no seu corpo e ela guardar aquilo. Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Que mulher, Maria. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. A palavra do Senhor foi clara. O verso 35 diz: respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para que ela seja... para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Essa é Maria, uma mulher que diz: não tem nada impossível. Pode parecer absurdo, pode colocar em risco minha reputação, pode parecer que as pessoas não vão entender minha vida, mas para Deus não tem nada impossível. Essa é uma característica que Deus pôs numa mulher, e você tem com a identidade de mulher, e você como mãe pode gerar para a sua vida, para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, para toda a sua casa, alguém que diz: não tem nada impossível para Deus. Disse Maria então: e Senhor, se é isso, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu queria, Senhor, que o Senhor derramasse sobre as mães nesta noite esse mesmo espírito: Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Não tem nada impossível para o Senhor, não tem nada difícil. Quando vem um probleminha, a gente fica assim: ai meu Deus, o que, é que vai ser agora? Não tem nada impossível para o Senhor. Ai meu Deus, eu não quero isso. Ai meu Deus, eu não... Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Irmão, faz parte do teu DNA, ou irmã, faz parte do teu DNA como mulher, ser uma mulher como Maria. Cumpra-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Senhor, mesmo que isso seja absurdo para todo mundo, eu sei que eu sou virgem e estou grávida. Senhor, cumpra-se a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Irmão, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor levanta mulheres, mães aqui em nome do Senhor Jesus, cheias dessa ousadia, dessa confiança, dessa fé, não temendo as coisinhas dessa vida, não temendo os pequenos dardos, as setas do inimigo que estão destruindo tanta gente. Simplesmente apaga esses dardos e diz: não tem impossível para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer, não tem nada que eu preciso temer. O Senhor é comigo, Ele me chamou de agraciada, Ele me chamou de mulher bem-aventurada. Eu sou bem-aventurada, eu sou mãe. Tome isso para você, mãe. Tome isso para você, mulher. Eu tenho uma identidade de mulher, e dentro dessa identidade eu tenho ousadia como de Joquebede. Dentro dessa identidade eu tenho confiança e fé como Ana. Dentro dessa identidade eu tenho toda essa fé, essa confiança, essa intrepidez como Maria. Eu tenho isso. A palavra do Senhor é clara. Lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus diz a Sara. Sara era também uma mulher estéril, uma mulher cheia do opróbrio. As pessoas falam: oh, Abraão, um homem tão próspero, tão rico, mas infelizmente, que mulher que ele teve. Mulher não dá nem filho para ele. Que vergonha esse homem, coitado, não tem descendente. Arrasado na vida, porque era assim mesmo, irmão. Então o Senhor vem e diz no capítulo 17: abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Sabe o que Deus está dizendo? Que uma mulher abençoada é mãe de nações. O Senhor está dizendo que ser mãe de nações é ser abençoada. E Sara só teve um filho. Mas Sara chamava o menino no colo, ia arrumar aquelas roupas todas, arrumava um turbante que ele andava com ele no deserto. Sara arrumava ali, dava um banhozinho, fazia aquelas coisas, dava uma papinha. Você, meu filho amado, será pai de multidões. Uma mãe que proclamava, que profetizava, que creu, que viu o milagre do Senhor, e apesar de ter só um filho, aquele filho se tornou pai de uma multidão. Deus quer fazer com que as mulheres, as mães, sejam mães como Sara, mães de uma multidão. Isso tem a ver com seu filho, sua filha, dois, três, quatro, um que seja, mas isso tem a ver com os frutos de Deus através da sua vida, sendo mãe espiritual de muitos filhos. Primeira coisa, irmã, tem pessoas aqui, entre nós, com quem nós nos relacionamos, que precisam de mães. E eu quero desafiar você a se levantar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor me tem como mãe, dá-me filhos espirituais. Eu recebi desse DNA, eu recebi dessa convicção, da identidade que eu tenho como mulher. Eu vou orar como Ana, eu vou ser atrevida, ousada e corajosa como Joquebede, eu vou ser cheia de fé, de ousadia, de determinação e de descanso como Maria. Eu serei uma mãe como Sara, mãe de multidões. Dá-me filhos espirituais, Senhor. Dá-me pessoas aqui que precisam de receber coisas de alguém que tem a identidade de mãe. Não estou falando de coisas materiais. Estou falando de bênçãos de Deus que fluem pela identidade de mãe. Deus te dá isso, minha irmã. Quando Deus diz em Jó, capítulo 1, verso 21, Jó declara assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Quando eu li esse versículo, eu falei assim: está errado, Deus. Jó fez uma confusãozinha aí. Jó está dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, isso está certíssimo, mas nu para lá eu tornarei? Ué, como? Se ele falasse: nu eu vou ser enterrado, poderia até estar certo, mas nu voltarei para o ventre da minha mãe? O que é isso, Deus? O Espírito Santo foi me fazendo criar uma cena, irmão. O ventre de uma mãe representa a eternidade. Quando Jó diz: eu nu cheguei a essa dimensão, saindo do ventre da minha mãe, e nu voltarei para a dimensão que eu saí, ele está falando da eternidade. Uma mulher tem na sua identidade toda a condição da eternidade. Você tem que saber disso, para você não temer tanto as adversidades, os problemas que vêm, para você dizer: eu sei quem eu sou mulher, recebi essa identidade de Deus. Mais do que isso, já me tornei mãe, Deus já me deu um útero, que é um lugar físico que expressa a eternidade, e Deus te fará próspera. Deus te fará abençoada, Deus te fará vitoriosa, Deus te fará mãe de nações, de muitos filhos. Talvez alguma mãe, talvez alguma mulher já tenha dito: ah, meu Deus, que vida. Mas hoje você pode se apropriar de uma convicção: eu fui gerada, criada por Deus, segundo a imagem e semelhança dele, e eu recebi uma identidade. Mulher. O Senhor me fez poder gerar filhos, filhos físicos, filhos biológicos e filhos espirituais. E eu vou me apropriar cada dia mais da identidade que eu tenho. Eu serei nesta comunidade mãe. Eu vou assumir essa identidade aqui na vida da igreja. Eu serei mãe. Eu vou cuidar de alguns e o Senhor vai me dar outros filhos. Nascerão de mim e eles serão pais de nações. Senhor, o Senhor vai me dar a alegria de viver em família, em comunidade, e eu vou levar tudo que o Senhor está me dando de bênçãos aqui como igreja, lá para minha família. E meu filho, minha filha, meus familiares experimentarão dessas bênçãos através de mim que sou mãe, através de mim que sou mulher, porque eu entendi nessa noite que eu tenho é uma identidade. Agora, Senhor, faça-me viver os 40 anos. Se 40 anos é um período que me prepara para algo, faça-me viver 40 anos. Assim como minha pastora está entrando numa dimensão de frutificação, de tanta edificação, de vitória, um novo tempo da vida pessoal, familiar e ministerial dela. Senhor, faça-me viver um novo tempo como mulher, como mãe. Eu quero viver isso aqui. Eu quero ser alguém reconhecida neste lugar. Quando terminarmos o próximo ciclo de 40 anos, as pessoas dirão assim: está estabelecida uma mãe nesse lugar. Não é uma pessoa qualquer, é uma mãe. Se relaciona, ama, supre, nutre, gera filhos. Estamos falando dos filhos espirituais e, quem sabe, filhos biológicos. Fecha os teus olhos, irmão. Se você é mulher, fique de pé. Se você é mãe, fique de pé. Se você não é casada ainda, que Deus te dê um marido que ama a Jesus, apaixonado por Jesus, que te faça construir um lar cheio de Deus, que seja um amigo, que seja um promotor, não apenas um sustentador, mas um promotor dos seus 40 anos, do seu crescimento, da sua vida, da sua vitória, da sua graça. Que seja alguém que Deus usa abundantemente para te abençoar. Se você já é casada, que o Senhor te torne fértil, te torne uma mulher cheia de filhos, filhos biológicos e filhos espirituais. Se você tem filhos, você vai dizer: Senhor, eu vou olhar para os meus filhos de outra forma. Eu tenho nas minhas mãos a oportunidade de edificar um tesouro, dois tesouros, três tesouros. Eu tenho a oportunidade de levantar pais e mães de nações. Eu vou cuidar dos meus filhos de tal forma. Eu vou usar a identidade que eu tenho, como Ana, como Joquebede, como Maria, como Sara. Eu vou usar a identidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho de mulher, de mãe, para levantar pessoas nesta terra, e eles serão prósperos, felizes, líderes, bem-aventurados. Eles serão proclamadores do teu reino. Eles, tudo que tocarem as mãos, prosperará. Meus filhos, mas também filhos espirituais, Senhor. Amém. Quero pedir os homens que fiquem de pé. Eu peço os homens que levantem a voz e comecem a proclamar: Senhor, dá-nos graça, como maridos, para nós olharmos para as nossas esposas de uma forma diferente. Para nós cuidarmos da nossa esposa de uma forma diferente. Senhor, dá-me... Irmã, ora para valer. Ora crendo. Irmão, ora para valer. Não deixe o inimigo lançar na sua mente exatamente agora: é, sei não, ah, in, oh. Esse é um momento espiritual, irmão, e que você e eu podemos aproveitar de uma forma abundante, frutífera. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. Eu recebo do Senhor nesta noite o entendimento, a compreensão, a bênção, a graça, na identidade que o Senhor me deu. As mulheres, a identidade de mulher. Os homens, a identidade de homem. Senhor, nós queremos ver o Senhor atuando entre nós, através de nós, poderosamente. E nós abençoamos as mulheres. Nós abençoamos nossas mães. Nós abençoamos cada esposa aqui. Nós abençoamos aquelas que foram casadas e não são mais. Nós abençoamos aquelas que estão casadas com homens que não te temem ainda. Nós declaramos em nome do Senhor, a cada 40 anos da nossa vida, nós veremos a graça do Senhor, a vitória do Senhor, as transformações. E nós nós contabilizaremos centenas de 40 anos da nossa vida, da nossa caminhada, onde nós veremos mais um ciclo, mais uma estação, mais uma vitória, mais uma graça do Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, aquela que sofre, aquela, Senhor, que tem o medo desesperado do rio, do Nilo, de soltar o filho, ou, Senhor, que lamenta tantas coisas, traga, Senhor, essa graça de Joquebede, essa ousadia, essa coragem de Joquebede. Senhor, traga, Senhor, a perseverança de uma Ana. Senhor, traga a ousadia de orar, que seja chamada de bêbada, mas que seja uma mulher cheia do Teu Espírito Santo e veja os milagres do Senhor. Traga sobre as nossas irmãs, Senhor, aquele espírito de Maria, Senhor, aquela ousadia, aquela graça que estava sobre Maria, que venha sobre as nossas irmãs, de não entender, de não alcançar, de não compreender, mas de dizer: eis aqui a tua serva, Senhor, eu creio, eu me submeto, usa-me, Senhor, faça-me prosperar, e ousadamente se torna, Senhor, canal de milagres do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós nos reunimos nesta noite, assim nós nos unimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vire-se para uma irmã que está perto de você, talvez cercando duas ou três, e ore por ela. Ore por ela. Talvez dois ou três irmãos orando por outras irmãs, mas ore por ela. Marido, estenda as mãos. Homem, estenda as mãos, ore por elas. Profetize, ministre. Se não for sua esposa, profetize sobre ela. Senhor, restaura em nós toda a essência do Teu reino. Um espírito, um coração de crentes de verdade. Vivermos o Evangelho do Senhor. Abençoe nossas esposas, abençoe nossas mães, abençoe as mulheres, em nome de Jesus. Prospere, dê graça, dê sabedoria, dê ousadia. Nós abençoamos as mães, nós abençoamos as mulheres. Identidade divina. Deus te fez mulher. Identidade de abençoadora, de provedora, de geradora de vida. E assim nós declaramos, Senhor, toda seta do diabo, toda fortaleza na mente, na alma, tudo aquilo que aconteceu, que a fez crer que não é, não presta, não tem valor, não deu certo, em nome de Jesus, cai por terra, e que recebam em nome do Senhor a graça de crerem, de experimentarem cada dia mais da abundância de Deus, da vitória do Senhor, da ousadia do Senhor, como mulheres, como mães, como filhas, como servas do Senhor, como intercessoras, como gente que gera, que provê, que é canal de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.